164, sua identificação, deixa nível de voo 060, via chegada Mari. Via Mari, descendo 060, voo 964. Patrulha T9958, vocês viam desvio, uma milha à esquerda da estrada aqui para evitar a formação. Desvio T9958, vou tomar um pivô para eu apelo. Pode desvio pelo 9958. Aprovado, decolando da 10 com curva esquerda, Puca, Caju, 1208 é o controle de saída, 5567, aciona o Oceané 6142. Ponto, puxa. Vai chamar. Canal 63262, meu pés, autorizado final do procedimento ILS que foi na pista 10, aposta no curso do localizador. Estimativa, 2000, encontrado no curso do localizador. Patrulha 99598. 99958, prossiga. 99959. Chamou 1208 sem contato. 212685, caso negativo, 925 decimal 45. 2852545, obrigado. Controle igual 1885, pequeno desvio esquerdo. Para evitar uma formação. Sente livre de desvio, repete quando possível na proa de pelo. Repete na proa de pelo. Delta approach, November 823, Delta Foxtrot, flight number 185, flight number 15. November 823, Delta Fox, qualquer dentro do Saint Antil, flight level 070, my arrival. 070 on the flight level and my arrival. Azul 4116, no solo aos 34, chame agora a frequência 121, décimo 9 solo. 219. 150 agora. Gente. 1885, confirme sua velocidade indicada. Reduzindo agora para 250, 240, voo no 85. Gente, reduza 230 nós. 230 no 85. 142, para o congestionamento posição 1. Já indicada. Estamos mantendo 2609, com 964. E redução para 2309. 2309, 1964, na Gol. November 823, Delta Fox, confirme your indicated speed. Indicated speed 330 knots, Delta Fox. Reduce speed 2509. And reduce 2503 Delta Fox. 09958, desça 3000 pés. 3000 ou 9958, está voando pelo. Se autorizado, voa duna. Ative na mantenha para o de pelo. Sim. Controle, boa tarde, 1-9-6-6, aqui da Pampa. 01. Xerame 321, autorizado Brasília, língua 360, OP Zulu 17, Arpó, releva, conclua à direita, responde 5001, puxa 6321. Quatro no puxa, né? Fala nessa, o 6321. Sou de leste, o 419. Mantém posição, 419. Não, em pelo. Esperado, gente. Então é pelo 9958, deixa eu parar 2000 pés agora, o ajuste 1015, reporte localizador. 2000, 1015, reporte ali localizador, 0995. E para Torre Salvador? Patrulha 04. Patrulha 04, Torre. O 04, no passo da base aérea de Salvador, está com 5 de POV, que são de defesa civil, transporte determinado, que ele funciona para Salvador, para o Distrito de Segundo. Está acionado, o comandante é o 02, está autorizado de forma da presença de controle a norte, muito feito o meu tráfego. Ok, o senhor vai para o Hospital do Subúrbio, é isso? Após, primeiro eu saio daqui, vou ser inspetor, embarco o tempo grave e trago ele para o Hospital do Subúrbio. Ok, ciente, dois ciente. O Patrulha 04, está pronto para a decolagem? Está pronto para a decolagem. Ok, autorizando a decolagem em condições visuais para o setor norte. O ajuste de altímetro 9095, vento 950 graus, 05 nós, patrulha 04. Reporte fora do solo. Aqui é a Pesa, ajuste 1015, não copiou o destino, Marinha 7024. Ok, ciente. Você chamar de pouso na trajeta? Ciente, não atrás pelo setor, está livre, frequência livre, Marinha 7024. Apoio Juliette, Romeu, controle de Salvador. Selecionar 63. Selecionar 6315, contato radar, saída da El, subo 360. 360 da El, contato do Mótica. Pode. Controle voo no 885, quando na proa de pelo, vai atingir 585. 885, desça agora para 3 no pé, ajuste 1015, reporte localizador aqui, está dentro. Afirmativo, no 095, ajuste 3 mil pés, reporte estabilizado. 1164, declaração, sequenciamento, curva esquerda, proa 360, limite radial 280 de Salvador, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. 1-5. Foi para o gol 1-1-6-4, senhor de esquerda 360, descer para 4000, 1-0-1-5. Afirmo, 1-1-6-4, limite radial 280. 280, curva na esquerda, pro 360, descer para 4000 pés com 1-0-1-5, gol 1-1-6-4. November 823 Delta Fox, descent flight level 050. Descent flight level 050. Alfa Juliette Romeu, serviço radar encerrado, Chimera Caju 1203. 1203, Romeu. Torre Salvador, muito boa tarde, o Chimera 6142, está com a ponta espera pronto e pode iniciar. Chimera 6142, mantém a ponta espera. Vai manter. Boa tarde. Patrulha 04 para Feira de Santana, 500 pés, ajuste 105, reporte 10 milhas afastado. Vai reportar 10 milhas fora, o 04. An approach for 823 Delta Foxtrot, just confirm 220 knots at ITAC. 220 knots, and redo it to November 823 Delta Foxtrot. 1164, para o localizador direita, para o 070, reporte estabilizado, descendo para 3.000 pés, ajuste 015. Ajuste 015, direita 070, para o localizador, descendo a 3.000 pés, reportará estabilizado, voo 1164. Voo 1885, desça para 2.000 pés, livre LS, ajuste 015, reporte no localizador. Afirmativo, 2.000 pés, 1095, vai reportar no localizador, 885. Xenem 315, da presente voa Motiva, suba restrito nível 320 até a liberação com Recife. Motiva até o 20, 63. Alô, Xenem 3. Xenem 3, Juliette, portão 05. TAN 9958, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 059, ajuste de altimetro 9095. Sempre posto na 90, TAN 9958. 64, desça para 2.000 pés, ajuste 015, livre LS. Autorizado LS, seção 10, descendo a 2.000 pés com 9095, bom 964. November 823 Delta Fox, descendo 2,000 feet, when 81015. 1015 down to 2,000 feet for 3 Delta Fox. Tango Vitoro, Vitoro Hotel Fox Torre. Vitoro Hotel Fox solicita da PLD, estacionado aqui na frente da... da AD, solicita para seguir o 44 para efetuar a testa de motor. Vitor Hotel Fox, mantém a escuta da torre. Mantém a Hotel Fox. 5, 1,5 para o externo, complete o LF, chame torre em 1,9895. 2,95, obrigado. Boa tarde, 1,885, final da 1,0, visual. Gol 1,885, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 1,095. 1,095, aguardando a autorização de pouso, 1,885. TAN 9958, no solo 43. Livre de táxi, a primeira interseção à direita, chame solo 121, décimo 9. 9958. O zero reduz 200 máximo, na matéria. Pode confirmar a sequência para o janela 6142. Provavelmente será o próximo, o janela 6142. Torre 1,985. 1,985, 1,964. Turma, boa tarde, é o 1,964. Alô, 1,64, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste de altímetro 1,095. 1,095, aguardando a autorização para 1,0, 1,964. Frequência livre para a coordenação. Nós, ajuste de altímetro 1,015. Autorizado pouso no 885. Xenero 6315, chame agora centro Recife em 125.1, alterna 133.95. 5-1-3395-6315, bom trabalho. Vou 1966, para 2.000 pés, ajuste 1015, reporte localizador, pista 10. 2.000 pés, 885, no solo aos 46, livre de táxi, primeira intersecção à direita, chame solo 121, no decimal 9. Direita 219, igual no 885. 7128, decimal 8, caso contrário, retorne. 228, obrigado. Utilizado pistão 0, vento 180 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 015. Livre pouso, pistão 0, ajuste no 015, ou 1164. N823 Delta Fox that is reducing speed. November 823 Delta Fox, clear for LS 1910, contact tower 11895. Clear for LS, tower 118.95, so on. 823 Delta Fox, with you on the ILS X-ray for runway 10. November 823 Delta Fox, continue your approach, expect runway vacated, windy 170 degrees, 7 up. Roger, 823 Delta Fox. Retro Hotel Fox, to Salvador. Tá, tem pressão para autorizar o pátio 4, para estar esse motor de subida até Fox? Ok, autorizado. O senhor está no pátio em frente à AD, é isso? Aqui, movido até Fox. Ok, autorizado. Prosseguir para o pátio 4. Chame no término do teste de motores. Teste até Fox. No solo 48, livre táxi, primeira direita, chame solo 121, décimo 9. Vai livrar direito, 1219, no 64. Solo, boa tarde, voo no 164, liberando. Voo no 164, boa tarde, Alfa Juliette, 107. Alfa Juliette, 07, voo no 164. Boa tarde, docente do Atis, papá, posição 8, autorização para Ilhéus. Estabilizado, voo 9966. Voo 9966, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 2965, obrigado. Rota direta, nível 240, da cola pista 10, curva direita, saída da L, transição coral, controle 120.8, cena 50 no 4. Autorizou 240 Ilhéus, direto, decola 10, curva direita da L, coral, 208 ao controle, 50 L, transponder. Volta para o curso 10.0. Negativo, mantenha um ponto de espera. Peguei a previsão. Após a aeronave que pousa, o Oxenem é 142. November 8 Delta Fox on the ground 851. Now right, you come ground 121, decimal 9. 121, decimal 9. 823 Delta Fox. November 823 Delta Foxtrot. We are clear of 10 at Golf. November 823 Delta Fox. Approve text via Alpha and confirm your apron. Okay, taxiway Alpha to the apron 823 Delta Foxtrot. Just confirm your apron is 3, is this? Apron 3, roger, thank you, 823 Delta Foxtrot. No, no, I request you. I question, do you know your apron for destination? Negative, we do not get a apron for destination. Roger. Approve taxiway Alpha, report before taxiway Kilo. Roger, Alpha will report at Kilo. Oxenem 1142 autorizado alinhar e manter para o Xenodé. Approve taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, roger. Apron number 4 via Alpha. Report before taxiway Juliet, November 823 Delta Fox. Roger. Apron 4, we saw that, and you want us to call you at intersection Kilo, is that correct? No, report before taxiway Juliet. Juliet. Juliet, 823 Delta Foxtrot. 5-3, chame frequência solo 21-9. 21-9. 9-9-6-6, liberado. 9-6, Alfa Juliette, confirmando 09, autorizando. Alfa Juliette, confirmando e prossegue na festa do Golfo 100. 809, portão 09, portão 9-6. Portão 09 vai seguir a aeronave que está à nossa esquerda, Gol 966. November 823 Delta Fox, give way to Boeing on taxiway Fox. Roger, we'll give way. 1996 autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Taxiway na frente da aeronave, autorizado. Então confirmando para o Gol 966, Alfa e Juliette, portão 01. Afirmo. Agora, Romeu Yankee, Novembro 5. Mantenha-se em regra de voo visual, 1.500 pés, via corredores. Quando possível, informe seu estimado de ingresso na terminal de Aracaju e o estimado de pouso. Boa tarde, aciona identificação, desça para 4 mil pés, via chegada Bonf, o ajuste no 015. 4 mil no 015, gol no 738. Controle de Salvador, boa tarde, Oceaneia 1142, Puca, Aru, cruzando 1500. Oceaneia 1142, boa tarde, contato Relan da Colagem, subiu para a nível de voo 350, via saída Puca. 350 via PUC, hoje é 1152. alguma possibilidade de 6142 voar a Aracaju da presente, senhorita? Xanaia 6142, inicialmente voo em Jamo, aguardando Aracaju. Vai voar Jamo, aguardando Aracaju, Xanaia 6142. Até o corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz, Interlagos, 1.500 pés. Toque para a frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, e retorne nesta no través de Vera Cruz. Boa, vai chamando a frequência aqui, corredor, 1.500 para o través de Vera Cruz, controle, boa tarde, eu chamei a 6314, formação, papá. Boa tarde, eu chamei a 6314, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, 6314. Salvador Azul 4462, mais 7 milhas para Coral. Azul 4462, tendo identificação após Coral, vou em posição Mari para a chegada Mari, e ele é X-Ray 510, chama para descida. Após Coral, Mari chama descida, 4462. Do 4462, desça para o nível 070. 070, 4462. Limit 823, Delta Fox. 823, Delta Fox, understand. Salvador. Boa tarde, Azul 4065, Vicente da Papá, 340 Campinas. Azul 4065, autorizado Campinas, via Pesulo no 0, Cubá, via Pesulo no 6, Belo Horizonte, Chomode, via Pesulo 30 em City. Nível 340, saída da El, transição ótima, com curva direita após decolagem. Aciona 5003, Azul 4065. 340 aprovado para Campinas, a rota Upzulu no 0 Kubave, Upzulu no 6 Bravo de Azulu, Chomode, Upzulu 30 até Entite. Nossa saída da El Motiva, perfil curva direita, aciona 5003, Azul 465. Confirmo o transponder 5003, reporta pushback, Azul 465. Confirma 5003, chamada para o pushback, 465. Para pushback, acionamento, ou chanel 6321, posição 9. Autorizado, pushback, acionar, reportar, chanel 6321. Reportado. 2500 pés, ajuste 1015. Duna, 2500, 1015, 1738, grato. Romeu, Yankee, Eco, November, controle. Estamos no HD Aerostar, no pátio, confirmando, no pátio à frente da Aerostar e decola não no pé. Jeco Maxé, autorizado Recife, via Pesulu 17, nível de voo 370, saída Cuca, transição Caju, com curva esquerda após a colagem, controle 120.8, aciona 5021. Então, sente autorizado Recife, 370, saída Pouca, transição Caju, primeira curva esquerda, controle 208, transponder 502. Confirma POB autonomia? É como que serve? POB 2, autonomia de 3,30, correção 2,45, alternando Maceió. É como que serve? Acionamento táxi, torre 1,98,95. Para acionamento táxi, torre 1,895, é mais certo. Autorizado XV para o 9738. Autorizado 9738, desça para 2000 pés, ajustado 1015. 6.0015, é só mais estabilizado, 738. De VAR 506, o Yankee Eco November, formate a linha do litoral, farol da Barra, farol de Itapuã, que cruzamento Europa. Está livre, o ajuste 1015, depois de farol da Barra, Yankee Eco November. Vai passar farol da Barra, não vai lá. Pedido 149 a bordo, Xené 63, 21, autorizado táxi a Índia, ponte ferro da 10, torre 1 no noite, 95, negão no 0 no 5. 15 na estação titular, Índia da Alfa, ponte ferro da 10, 108,95, Xené 63, 21. Orientar PME, 3,14. Azul 4462, desça para o nível 050. 050, 4462. Xenem 314, informo tráfego 11 horas, 8 milhas, um helicóptero livrando 1.000 para 500 pés rumo este. 7, 6, 3, 1, 4. Azul 4462, número 3 na aproximação, reduza para 2209. Beleza, não, 4462. Boa tarde, voo 1884, gente da Mapa 22, autorização Aracaju, copia. Voo 1884, autorizado Aracaju, via confirmamento 77, nível 230, sai da PUCA, transmissão Caju, controle 120 decima 8, aciona 5027. Autorizou Aracaju 230 via Golf 677, PUCA Caju, 208 ao controle, 5027 ao transponder, voo 884. Uno 8, décima 9, 5, 7, 3, 8, boa tarde. Equador, muito boa tarde, Uno 7, 3, 8, 2 milhas para Simbra. 7, 3, 8, continue a aproximação, guardando o informe baixado de travado, vento no 60 grau, 7, 1. Vai tomar. Uno 7, 3, 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 grau, 7, 1. Pouso autorizado no zero, baixou e travou. Será pronto, 6381. Mantenha a ponte de espera, 6381. 6321. Será, 6381. É, como é que é autorizado o táxi até a Papá, chama na Papá para o cruzamento? Iniciando o táxi até a Papá, só confirmando, seria o cruzamento ou ingresso na ONU 7? É, poste para ingresso. Gente, vai chamar para o ingresso, como é que é? ONU 0, ONU 5. Ok, como ele 15, eu passará passando no localizador 44, minha vez. É 3-2, Zona Lima, mantém pistão no zero. A Lima tem, 3-2, Zona. Ué, como é que é para entrar? É, como é que serra, é só confirmando, igual a da 17? Afirmativo. Tem, se a Lima mantém pista 1-7, é como é que serra? Não, autorizado ingresso, repórter alinhado, é como é que serra? 1-1-8-9-5. 3-1-8-9-5. Xenem 6-3-1-4, final 9-1. 1-7-3-8, solo 1-0, libera direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 219, 738, boa tarde. Xenem 6-3-1-4, continua a aproximação, guardando informação de pista livre. Guarda-azul. Xanemia 321, não, alinhar, livre decolagem, vento no 90 graus, 79. Alinhar, decola, Xanemia 321. Globo, no 967. No 967, sol. Autorização para o destino da Leão. Ouro 967, Galeão, autorizado, via Upper 9B857, nível 360, saída da El, Leda, Irume, acionado 5022, curva direita para decolagem. Nível 360, autorizado Galeão, até novembro 857, da El, Leda, Irume, 5022, curva direita. Anos que 022 transpondo, reporta o posto, bolo 967. 022 reportar, obrigado. Canal 6314, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus 79. Terceiro pouso 190, 6314. Canal 6321. Canal 6321, decola 12, controle 120, decimal 8. 08, informa que a pessoa da Infraero, após o ponto de espera, antes da curva ali para alinhar na cabeceira, quero, quero e vários filhotes na pista, ok? Tá na pista? Confirme. Na pista de táxi, perdão. Na pista de táxi, pouco antes da curva para alinhamento da cabeceira. Ah, tá ok. Na pista de táxi, tá ok. A gente vai pedir uma vistoria ali na próxima ponte de espera. Muito obrigado. Agora controle 1208, 632, no bom voo. Obrigado, bom serviço, 308. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxenem 6321. Boa tarde, Oxenem 6321, contato radar, saída da Árvore, subo 360. Árvore 360, haveria alguma chance de vamos direto elétrico ou Árvore? Complete direita, 6321, pro de Eletro. Passando a direita, pro de Eletro, 6321, graço. Papa Romeu, Yankee Eco November. Chame agora a torre em 118, decimal 95, para cruzamento do campo. Os outros vão licença para cruzar, não vai lá. Solo gol, 1967. Oi, boa tarde, Azul 4462, sinal ILS. Azul 4462, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ok, aguardando. Boa tarde, Papa Romeu Yankee Eco November. Papa Romeu Yankee Eco November, mantém sobrevoo farol de Taponha, aguarde instruções para prosseguir. Confirme intenções? É só prosseguir. O corredor, gente, o cruzamento do aeródromo, confirme. Eu bati. Destino Aracaju. É cruzamento do 2. 284. Autorizado, pegue o sinal. Gente, é um ataque de 884. Então, em Salvador, Azul 4265, ponto de espera da Muzero. 4265, mantém o ponto de espera. 5462. Azul 4462, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 79. Deu repouso, 4462. A Parro Ganhan, que é com o novembro, só confirmando, sua intenção é seguir via linha do litoral, cruzar o aeródromo e seguir para o centro de Aracaju? Tomativo, litoral, tempo todo. Ciente, Yankee, Eco November, aguarde mais alguns instantes, mantém 500 pés para o farol de Taponha e aguarde instruções para cruzamento do campo. Só por lá, aguarda. Sierra, para informação, temos um helicóptero sobrevoando o farol de Itapuã, não interfere com a sua decolagem Eco Mais Sierra. O vento no aeródromo 190 graus 7 nós. Atenta a possível esteira do Embraer que pousa livre decolagem pista 17, vento 190 graus 7 nós, Eco Mais Sierra. Acendido o carro do helicóptero e vai iniciar o Eco Mais Sierra. Papa Romeu Yankee, Eco Novembro, informa que haverá uma decolagem nesse momento, cabeceira 17, não interfere com a sua posição no momento. Mantém ainda espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Pronto, 065, ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, para 065. Azul 4462, solo 16, libera a direita, solo 121.9. Direita, solo 219. 2, 1, 120 no 7, autorizado táxi via Índia, ponte para 102, 18, espal 95, Grêmio 10 no 5. Comerquiza atualizado, até ponte para 207. Paulo Salvador, boa tarde, eu sou 9961, informação papá. É como é que serra, decola aos 16, chama agora o controle, 120, décima 8. Controle 208, como é que você é? Sol Salvador, azul 4462, Libra. Azul 4462, autorizado táxi Alfa, reporta de 2 Juliette. Alfa, reporta Juliette, 4462. Brau, reporte para o cruzamento da final da 28. Reportar cruzamento da 28, o Novembro. Papá Romeu Yankee, Eco Novembro, informa autorizado cruzamento da final da 35. Compartilha, autorizado 35, Novembro. Doutor Golf 884 para início do táxi, 79 a bordo, 2h20 recebo. Pedido 79 a bordo, autorizado táxi de Índia, ponte para dar no 02, 118, 95, que legal no 05, 1885. Hoje eu vou no 884. Rádio, direito na Índia, 2h18, 185, 1h84, obrigado. Papapá, Mike Romeu, Oscar, confirmando transmissão ininteligível, faça o cheque rádio, por gentileza, desde o teu plano que o Grupo Zulu não tenha o seu plano de sistema, se você faça um cheque rádio, retorne. Eu não corto na Juliette. Xerebia 13 no 4, não tem a próxima vez. Xerebia 13 no 4, autorizado, Juliette, botão 09. Preso no 4, autorizado Juliette, porta 09. Autorizado via Juliette, para 09. Solo é o gol 1967. Está pronto para o táxi? Com 1.66 a bordo, autonomia de 3 horas e 18, Guarulhos é alternado. 1967, 209, ponte espera da 10. Aguarda, pode parquear no portão 09, após iniciar o táxi via Índia, ponte espera da 02, 19, 95, legal 05. 095 é um ajuste, após 09 e parquear no 09, iniciaremos, ponto espera 1895 ou 1967. Azul 4462, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4462. Papapá, Mike Romeu Alfa, alto e claro, confirma o horário do plano, destino Grupo Zulu, fazenda qual não? Fazendo a prova do Fórmula 1, foi atrás de 8 horas. Gente, guarda a combinação, Michael Meloff, confirma o parque de pontos. Tem mais. Tem mais, gente. Solo, boa tarde, é o Olimpo 08. Olimpo 08, boa tarde, possível. Olimpo 08 para voo local, eu só entro na cidade antes da passar. Olimpo 08, qual é o horário do plano? Boa tarde, não tem ponto, espera. Salvador, boa tarde, Xané. 6327, sente da papá autorização, Ilhéu. Xané 6327, número 34, aguarda. Se escuta, 6327. Olimpo 08, o plano que possui o press 1700. Confirma. Ele está estaria válido até as 4h05 da hora passada. Você está falando de LA, aos 17h45 do Zulu, com o Vocon. Quer com novembro, observe o cruzamento do helicóptero do, da aeronave, na final da 28, aguarde transferência de comunicações. Oito oito quatro ali, mantém-se no zero. Ali, mantém o zero, 884. O 4462, só aguardando a segurança do gol chegar um pouquinho pra frente. Sem problema. Do 4065, decola aos 22, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Papa Romeu Yankee, Eco November, chame controle no 20, décimo 8. No 20, 8, obrigado. Alterno 2545. Agora recebo 2085-2545, Eco Mike Serra. Controle, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, contato radar, saída da El, subo 340. Dael 340-5065. 9961. 9961, não tem condições de puxar e copiar a voz? Tem mais chance, tem condições de acessar o pushback e rodando a copa. Autorizado, pushback e voltar pro 9961. Tem pushback e rodando a copa, tem a visão, tem a natal dela. Desafastado, limite da CTR. Vai passar, levando. Iniciando a decolagem, 884. Gol 2017 na escuta da Torre de Salvador? Boa tarde, Torre 2017. 017, após a rolagem do Boeing da companhia, Lima 10. Após a Lima 10, 017. Corrige, autorizado a alinhar Lima 10. A linha Lima 10, 017. Autorizado Fortaleza, Lima de volta 370, também é perigo do Uro 9, Bangu, direto a Boco, direto Fortaleza. Fala da NES, perfil Mongo, direção trote, controle 120, decima 8, transponde 5043, 0991. Correto, posso notar isso, 0991. 0991. Gera 6327, pronto, cópia? Copia, 6327, vamos lá. Autorizado Ilhéus, nível 180, saída coral, curva direita após decolagem, acionado 0260. Oxalá, 6327, um espaço para 1500 para 230. Sou 1884, contato radar, seta fuga, subo 230. Subo 230, 1884. 208, inicialmente saída da El, copiado. Saldo, saldo autorizado, estamos com o conto. 070, inicialmente, com a direita para o saída da El. Controle 20.8, aciona 2630. Livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 6209. Iniciando na zero, mano, 0107. Daniel, deixa eu botar um tag no 08. Autorizado, eu boto no tag no 08. Mike Romeo Alfa, Sol. Confirma radial e a localidade e quantas milhas você faz? A rota com 40 milhas e a litoral, litoral norte, né? Hoje, ao Sim, só um minuto, tá pronto o seu nome? Zulu autorizado para sair 500 pés, Michael Romeo Alpha. Dá para passar Michael Romeo Alpha. Já novembro, Zulu autorizado. Controle da 0.8, aciona 0132. 0132 ao controle. Mike, lá na alfa. Controle com a bota. Solo 9960 para táxi. 60 a bordo, autonomia de 3 horas e 50. Alterna Salvador. 60, bom, copiado, autorizado, táxi, tá, 9961, via Índia, ponte para dono 02, 198, decimal 95, Triangão, 0 no 5. Autorizado, táxi, ponte para da 102, 295, continua, 0 no 5, 3961. Romeu Yankee, Eco November, frequência livre, coordenação, mais próximo Aracaju, com aquele controle em 1203. Ok, 1203, mais próximo de Aracaju. Boa tarde. Boa, bom voo. Romeo Alfa já estacionado? Mike Romeo Alfa, informe fora do solo. Mike Romeo Alfa, vento 180 graus, 79 aeródromo. Bono 967, livre de decolagem, pistão no 0, vento no 80 graus, 79. Iniciando Bono 967. Put goal 1620, my arrival passing 220. Go 1620, on my arrival, descent flight level 060, Canadian 1015. 060, prove it, go 1620. Aguardando a procedência, Michael Alfa. Oi, Salvador, até 9961, ponto esperando no zero, pronto. 9961, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, até 9961. Romeo Alfa, chame agora o controle em 120 decimal 8. 208, chama na Michael Alfa. Controle, boa tarde, passar para Michael Romeo Alfa. Michael Romeo Alfa, 500 pés, confirma esse chamado para pouso. Chamado para pouso, 19905. 19905. Gente, da presença, qual seria a Pro Ideal ou Mike Romeo Alfa? Vai para o litoral, senhor. Vai via litoral, toda a vida. Litoral, gente. Reporte 15 milhas afastado de Salvador. 15 afastado, é Pantará, Mike Romeo Alfa. Pro Level 967, passando o Mickey.